Salve, salve, coelhada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje é diferente, hoje não é Decadentes. Se fosse, seria o 62, mas não é. É o 01, é o programa, primeiríssimo programa do Deca Brinde na Canela. Que é isso? Isso é uma John Vertone maluca para falar do marketing do América, inventada pelo seu JP Saraiva do Brand Bola e aceita pelo Guilherme Chaves do Aqui na Canela. Ambos devidamente americanos, mas enfim, vamos ver o que sai dessa pataquada toda aqui, dessa bagunça. Vamos falar um pouquinho do marketing do América e o mentor intelectual disso tudo, como eu disse, é o menino Brand Bola, o menino JP Saraiva. Você tá aí, JP? É isso aí, eu tô aqui guardando para comentar um pouco sobre o marketing do Coelhão aí. Muito bem. Quem tá com a gente também, menino Guilherme Chaves, lá do Aqui na Canela. Aqui, ô Guilherme, você é um caso a ser estudado. Porque, vamos combinar, eu já sofro demais aqui só com americanos à minha volta para fazer esse programa toda semana, às vezes duas vezes por semana. Você não satisfeito em fazer um programa semanal sobre os jogos do América, você ainda chama para fazer com você um atleticano, um flamenguista e um corintiano. Diga pra mim. É isso aí. Você fez terapia de regressão e descobriu que você jogou pedra na cruz? É isso aí, Henrique. Boa noite, pessoal que tá ouvindo aí ao vivo, JP também, Henrique. Mas é, enfim, né? O programa surgiu aí porque a gente ficava batendo boca sobre futebol 24 horas, né? Verdade. No WhatsApp, né? E aí eu falei, pô, vamos... Como a gente aqui não tem mimimi, a gente dá na canela um do outro mesmo quando precisa, vamos botar isso no ar e vamos fazer esse bate-papo uma vez por semana. E eu, como você já deve ter observado, sou um dos que mais sofro lá naquele programa, porque lidar com esses três aí não é fácil, não. Um flamenguista, um corintiano e um atleticano. É muito. É, mas eu bato sempre de frente, eu não dou mole, não. Era o mínimo que eu esperava, né? Não seríamos a resistência se não fosse assim. Sim. Pois bem, senhoras e senhores, por que nós resolvemos falar do marketing do América? Somos os três formados, graduados em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, sendo que eu tenho uma especialização em marketing político, enquanto o JP e o Guilherme têm especialização em marketing esportivo. Isso aí. Pós-graduação. Então, o JP... Isso. Que mantém ainda o canal Brand Bola, que só fala de marketing esportivo, passou essa ideia totalmente desaconselhável para pessoas que queiram manter um pouquinho da sua sanidade mental. Como ninguém aqui é normal, a gente aceitou. É um assunto que a gente gosta, com aquilo que a gente, com que a gente trabalha. Então, falei, pá. Bora, vamos ver isso aí, JP. Vamos olhar. Chamamos o Guilherme, que é outro maluco também que gosta da coisa. E vamos ver o que sai dessa história toda. A ideia aqui não é nem cair para um tecniquês só para os, como eu diria, os iniciados em marketing, de forma alguma. A gente quer falar para todo tipo de torcedor mesmo. Mas a gente vai fugir, dado que a gente conhece um pouquinho da área e trabalha com isso, a gente quer fugir do... não gostei, entendeu? Porque nem sempre a análise de alguma ação de marketing, nem sempre não, né? Nunca uma ação de marketing pode ser julgada na base do gostei ou não gostei. A exemplo, por exemplo, do último uniforme do América, que veio com detalhes em laranja, uma coleção toda nova aí, com assinatura de um famoso estilista, um dos estilistas mais famosos do país, e que teve muita gente que simplesmente torceu o nariz porque olha, o Fraga se declarava torcedor do Cruzeiro, sendo que a gente sabe que ele pode até ser cruzeirense, mas não é praticante, pelo menos nunca demonstrou ser praticante, ou pelo laranja, porque de fato foge ao que eram as cores tradicionais do clube, mas, enquanto ação de marketing, a gente vai discutir aqui, foi uma puta sacada do América. Né? Então a gente quer fugir um pouquinho do gostei e não gostei. O JP, você que é o mentor dessa bagunça, o que você tem mais a dizer sobre as propostas desse programinha? Pois é, a ideia surgiu, na verdade, para mesclar, né? Até mesmo quem acompanha o Brand Bola, eu não escondo, eu faço questão de falar que eu torço para o América, e a ideia surgiu realmente para comentar as estratégias de marketing que o América utiliza, o que, que ele deveria utilizar, mas não utiliza. Então, a ideia é pegar o América como um case mesmo e destrinchar aqui tudo que acontece dentro do marketing, dentro dessa gestão do América. Eu acho que é um clube que vai servir de bastante pesquisa assim, para a gente, porque ele tem uma tradição, ele vai para a primeira divisão, mas ao mesmo tempo a torcida dele ela trava, ela não consegue evoluir tanto quanto deveria pelo tamanho do clube. Então eu acho que vai ser bem interessante discutir isso aqui. Isso aí, com certeza. Vamos ver o que sai desse trem todo. E você, Guilherme, o que mais você espera dessa bagunça? É justamente o que você falou no início, Henrique. O não gostei, ele é muito fácil. Tem muita coisa que eu não gosto também, mas às vezes a gente tem que entender, né? Eu acho, se eu não me engano, né? Eu acho que nós três somos exceções aqui em relação à camisa do ano passado, porque a gente é da turma que gostou. Eu gostei, o JP, eu confesso que eu não sei. Você gostou, JP? Eu também não tô lembrado. Eu gostei. A princípio, quando eu vi o modelo do desenho, antes dela ficar pronta, eu fiquei meio assim, pô, mas laranja, cara, e tal. Mas depois, quando eu vi ela pronta, eu achei muito diferente, assim. E eu não achei que tirou a identidade do América. O verde e o preto estavam lá, entendeu? Então, achei que foi um pequeno detalhe que realçou. E eu acho que aí já é quem é mais da área que... Exatamente. Mas eu acho que valorizou muito o fato de um estilista renomado mundialmente ter desenhado também, entendeu? Isso, querendo ou não, agrega valor à marca do América, trouxe uma visibilidade bacana, e às vezes um torcedor mais antigo e tal não consegue perceber isso. Concordo com você. Você estava terminando, Guilherme? Eu acredito que talvez seja só uma coincidência, né, o fato de nós três termos essa visão, de repente, um pouco mais profunda da área, né, de comunicação, de marketing, talvez a gente tenha visto com os outros olhos, apesar que, acho que independente de qualquer coisa, eu achei da minha camisa muito bonito, mas eu confesso que tem uma galera grande aí que não gostou, porque o laranja, porque tem mais preto do que verde, e essas coisas aí. Exatamente. Concordo com você. Para fazer agora uma separação, falando estritamente dos modelos da camisa em si, tem algumas coisas que eu não gostei. Aquele uniforme, por exemplo, de goleiro que o João Ricardo usou na última partida, uma camisa que, se não me engano, é predominantemente verde, eu achei muito bacana. Sim, escrito América na frente, né? Não, essa é a toda... América. Aquele jogo... tem essa... Que é escrito América na frente com umas letras de forma, meio formando um arco ali, né? Bonita pra caramba. Isso. Essa camisa é absolutamente linda. Mas aquele jogo, no último jogo, ela tem um degradê, mas ela passa ali do acho que vai do verde pra um preto e só no final ela chega no laranja. Não lembrei qual é. Isso. Que, pô, achei a camisa linda demais, assim, bonita, a camisa em si. A camisa número 1, nossa. Eu tenho, assim, eu gosto dela, não me incomodou, assim, achei ela bonita, acho que o laranja tá só em detalhes, eu achei legal. A camisa 2, que é a branca com aquela faixa degradê no meio, eu não gosto. Aquela camisa não me apeteceu. E a camisa toda laranja, aí pela proposta de tudo que o América tava trazendo e tal, acho que ela tinha razão dela de ser. É uma camisa que realmente foge de toda a história do clube, de toda a imagem que o clube passa, da sua identidade visual mais perene, digamos assim. Mas é uma camisa que, por aquela razão, eu achei que ela ficou bonita. Me lembrou a laranja mecânica, então eu já gostei. Então ela tinha razão de ser e não me incomodou ela fugir da identidade do América. A camisa branca, que talvez estivesse mais próxima, mais pelo degradê e tal, é uma coisa que eu não gosto tanto. Então ela não me agradou. Mas daí a criticar toda a ação de escolha do Ronaldo Fraga, de tentar potencializar a marca do América através de uma novidade como essa, de assinar com um grande estilista, puxa, achei que foi um grande acerto do América. Agora, se por um lado nós estamos dizendo aqui que vamos fugir do gostei, não gostei, que nós vamos tentar fazer análise das ações americanas de um prisma um pouco mais técnico da coisa, tentando traduzir qual que era o objetivo do América, quais foram os ganhos ou não do América com as ações que ele assume, isso não quer dizer, nem de perto, que esse programa vai ser um programa chapa branca. Porque exatamente, tem crítica também, né? Com certeza. Eu tava com a língua coçando aqui para já começar essa parte da crítica. Por quê? Eu, como uma das pessoas que, né, gostei bastante de toda a coleção, inclusive quando eu falo aí, né, se não me engano, aparece minha foto aí com a camisa de aparece. Treino. Pois isso. É, uma camisa que eu achei uma das mais lindas também, que eu tive que conseguir como? Comprando na loja? Não. Então. No mercado paralelo, né? Uhum. No mercado paralelo, alguém que tem, que não sei, enfim. Nem essa camisa do João Ricardo aí que você estava falando, que é uma das mais, né, bonitas, e nem a que ele costumava jogar mesmo, são camisas que não existiram em momento algum para venda na loja oficial da América. Nem na loja oficial, nem no site, em lugar nenhum. Só se vendeu a camisa 1, 2 e 3. Nada mais. Falando especificamente desse lançamento do uniforme, houve uma falha grande na hora de disponibilizar todas essas peças. E outra, no momento do anúncio, não era só essa camisa de treino, por exemplo, que não estava disponível, não foi só calção, essas coisas. Havia anunciado que haveria, não sei se era toalha, uma linha de casa pra, com os motivos dessa coleção do Ronaldo, camisas de passeio, que até ao final do ano apareceram algumas lá, não sei se a coleção previa outras, mas algumas ficaram à venda na loja e tal. Então há também os acertos nesta própria ação. Eu acho que houve alguns erros que a gente pode criticar, há os seus acertos, há aqueles que de certa forma não são culpa do clube, inteiramente pelo menos, essa dificuldade de fornecimento de material é uma coisa, por mais que a loja, é bem lembrado, né? O América tem a sua loja oficial que fica lá no Boulevard, que é também a loja online, mas são empresas diferentes. A loja é uma empresa totalmente à parte do clube em si, que tem um contrato com o clube para explorar a marca do clube, mas que não é exatamente o América. E muitas vezes, aqui fica fácil para a gente falar, porque tem um rapaz que, eu não sei se vocês já ouviram ele no Decadentes, mas de vez em quando ele aparece e a gente enche o saco dele, que é o Cláudio da Loja do América. Isso. Que a gente sabe, tem hora que, olha, ele quer vender tudo, gente. É lógico que ele quer, ele não é doido. Ele não tá rasgando dinheiro. Mas se a fornecedora não entrega o material para ele, como é que ele vai vender? Exatamente, aí tem que ver onde que foi essa falha, porque faz todo um lançamento de uma coleção. Eu tava lá presente no lançamento, lá no Boulevard Shop, foi uma festa muito bonita e tudo. A ponto do pessoal fazer fila na porta da loja, esperando abrir para poder comprar. Tem amigo meu que falou: ah, eu fui o primeiro a comprar uma camisa laranja e tal. Mas confesso que eu fiquei um pouco frustrado de não ter acesso ao restante da coleção. Tem outras camisas além dessa que eu estou usando aqui na foto, né, que eu gostaria de ter também, mas infelizmente eu queria entender qual foi essa falha, ou no contrato, ou na comunicação América Lupo, para que esse material não fosse disponibilizado na loja. Agora, depois de um certo tempo, apareceu na loja uma coleção de algodão, camiseta. Se eu não me engano, de camiseta, né? Inspiradas também, eu não sei se isso estava previsto, se não estava, ou que acabou entrando. Já estava prevista, já. Acho que desde o início eles falavam que ia ter uma coleção casual desenhada pelo Ronaldo Fraga também. Ah, sim. Mas foi o que salvou. Porque a gente teve, se não me engano, são 5 modelos diferentes, né, de camisas de boa qualidade, e essas eu gostei bastante também. Uma que tem a assinatura do Ronaldo Fraga na parte posterior da gola ali, né? É que acontece. É sobre essa coleção e essa falha na logística aí, eu até com o próprio Cláudio mesmo, andei conversando e tal, na época que eu queria comprar o agasalho, esse agasalho que os jogadores usam. E não tinha. A Lupa produziu, você via todos os jogadores utilizando e não tinha. Aí ele me falou que é porque tinha que comprar uma quantidade muito grande e se ele comprasse essa quantidade lá, se ele pedisse para trazer essa quantidade, às vezes não teria saída. Então eu acho que assim, é uma coisa, às vezes falta um pouco de divulgação desses materiais também, sabe? Porque eu acho que foi feito um lançamento bem bacana, mas o torcedor do América, às vezes, ele quer o diferente, entendeu? Ele quer um agasalho, ele quer um material diferente daquela camisa 1, 2 e 3 de jogo. A gente tem muito pouca coisa, né? E a torcida do América, apesar dela não ser numerosa, os poucos que tem, eles consomem, entendeu? Eu não sei se... Consome material oficial. Sim, com certeza. Quase todo americano que eu conheço, aquele cara que conhece o americano, pode ter certeza. Ele tem, ele compra, ele faz questão de ter um produto oficial do time dele. Então eu acho que assim, deveria, nem que fosse consignado, não sei, mas deveria ter, é uma loja oficial, sabe? Então deveria ter um produto. Porque até mesmo quem não é americano gosta muito do América pelas cores, pelo estilo do time, por tudo. Uhum. Então acho que é uma falha grotesca, assim, essa de não achar material diferente do América. Olha só, então tem até os malucos aqui que já estão fazendo comentário também. Ó. Tá o Brendo Manuel aqui, lá da Barra Una, o Caçulinha, já participou do Decadentes também. Salve, bom programa, bom abraço a todos. Nem fizemos programa ainda, Brendo. Como é que você sabe que é bom? A gente não tem esse histórico de fazer programa bom, não. O Bernardo Augusto tá aqui, ó. A loja virtual do América, sequer a grade de tamanhos bate com a realidade. Aí, de fato, a gente precisa puxar a orelha do seu Cláudio. Seu Cláudio sabe. Fica a pergunta, por que a grade de tamanhos não bate com a realidade? Ou ela bate com a realidade? Isso aí é realmente algo que precisa ser visto, Bernardo. Ou a forma da lupa lá, o padrão da lupa, enfim. Pode ser o padrão da lupa. Engenharia reversa é a desconstrução de um item. O marketing do América é reverso. Desconstrói a imagem do clube. Eu vou concordar em parte e discordar em outras, Bernardo. A gente vai falando aqui ao longo do programa. Vocês acham que está tão assim mesmo, tão destrutivo? Olha, ele não é destrutivo, mas eu acho que ele é falho, assim. Eles utilizam muito pouco as características que o América tem e que poderiam ser utilizadas para valorizar a marca dele, entendeu? O América é o primeiro decacampeão, o América é o único clube do Brasil que utiliza o verde e preto, o América é o único clube de BH que tem estádio próprio, então ele tem várias características únicas. Hoje em dia, fora do esporte, qualquer marca, tudo que ela quer é ter identidade única, é ter um diferencial. O América tem vários diferenciais, várias características próprias dele, mas ele não consegue executar. Eu tento várias vezes, através do Brand Bola, parceria com a América, converso com pessoas lá de dentro, são dois, três meses para responder um e-mail, é uma parceria simples de sortear uma camisa, você não consegue a resposta, vai ter a corrida do América agora, no dia 30 de abril, eu queria fazer a cobertura pelo Brand Bola, receber uma inscrição e o kit para fazer a cobertura, gravar um vídeo, já tem quase 2 meses que eu estou aguardando uma resposta, entendeu? Então são várias coisas assim que nem clube europeu eu acho que é tão difícil para negociar, para se ter um relacionamento. É muito complexo a América, entendeu? Olha, é o seguinte, eu posso falar... Peraí, tá tendo um retorno aqui. Tá vazando aí, JP. Deixa eu baixar o C aqui. Vai, Guilherme. Agora ficou estranho, mas enfim. Eu acho que eu não comecei. Eu não cheguei a falar no início do programa, né? Mas eu cheguei a trabalhar no marketing do América em 2008, se eu não me engano, durante 6 meses, de forma. 2008. Há quase 10 anos. De forma totalmente voluntária, né? Foi um período que eu estava podendo me dedicar, eu tinha acabado recém-formado, né? Eu estava querendo aplicar de alguma forma as coisas que eu tinha aprendido. Na época, o Baltazar era o presidente e o Fabiano Jardim, que está hoje, né, lá entre os nove, era o diretor de marketing, né? Só que ele não tinha, naquela época, autonomia que provavelmente tem hoje, mas enfim, sempre foi muito, como é que eu posso dizer, visionário em relação a muitas coisas, só que na época ele não podia botar em prática, porque não era ele que batia o martelo. Então cheguei a trabalhar com ele, com uma equipe lá, né, de outras pessoas também, durante 6 meses aproximadamente, saí assim que ele se desligou do clube, né, por motivos, enfim, que não convém falar agora, né, porque era muito complicado. Mas o que eu posso dizer é que de lá para cá evoluiu muito, mas evoluiu muito, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma loja. Isso aí já é uma grande evolução em relação ao que a gente tinha no passado. Nenhuma loja a gente tinha, não tinha loja menor, mas precisa evoluir muito ainda. JP? Essa evolução é muito clara, assim, ela é claríssima, realmente. O marketing antes era. O marketing do American antes era praticamente inexistente, assim. Não, exatamente. Não tinha ações. A maior ação que o América fazia era um torcedor ir no meio do gramado e chutar no gol. Acertasse, ele recebia um prêmio. Ou quem sabe? Quem sabe uma vaga de emprego, um botijão de gás no Mineirão. Olha, na e época, são boas ações, viu, gente? A gente tá falando assim, elas são ações interessantes, sim. É que elas não podem ser isoladas. A gente não está aqui só para criticar, a gente está para analisar a evolução, o quanto já melhorou, a estrutura e tudo mais, mas não dá para a gente deixar de falar de pequenas coisas, coisas simples, que não demandam dinheiro, entendeu? Tem muitas vezes que a gente vai conversar e falar, mas é porque você não sabe o dia a dia, você não sabe a quantidade de verba que a gente tem para realizar, mas pequenas coisas, responder um e-mail, por exemplo, demorar 1-2 meses, isso é muito absurdo, entendeu? Nem se fosse uma empresa assim gigantesca, que uma multinacional, nem uma empresa com uma estrutura enorme assim consegue demorar tanto tempo para te dar um retorno. Então eu acho que é um clube com uma estrutura boa, mas que eles não aproveitam o tanto que poderia. Isso, na verdade acho que todos nós concordamos com isso aqui. O América tem a possibilidade de fazer um trabalho de marketing, a razão pela qual nós vamos criticar aqui, mesmo entendendo todas as limitações que o América venha a ter, a gente consegue ver e apontar coisas que são muito simples, algumas coisas inclusive banais, algumas coisas que seriam, digamos, erros bobos, erros que qualquer estudante de segundo, terceiro semestre não estaria cometendo e que a gente vê o América cometer. E que não faz sentido, é uma coisa que não custaria dinheiro, nem a mais, nem a menos. É só a forma de fazer com as ferramentas que tem à mão, mas que o América acaba não conseguindo fazer. Só antes da gente continuar no papo, que tá bom pra caramba, mas eu tô vendo que nós estamos com quase meia hora de programa já, informar o seguinte, nós vamos frustrar muita gente nesse programa. Principalmente quem achou que esse programa vai se esgotar aqui, porque não vai. Esse 01 tá aí, não é à toa, não. A gente fez uma pauta, e eu vou ler os itens que a gente tem na pauta aqui pra vocês, e sem chance da gente conseguir esgotar esse assunto hoje. Então, esperem que esse programa vá se repetir futuramente, nós vamos fazer outros. Participação de vocês é imprescindível, até primeiro, para conseguir dosar a gente, se a gente estiver sendo técnico demais e falando abobrinha demais, todo mundo estiver perdido, coisa que a gente não quer fazer. Se tem alguma dúvida que a gente não está abordando, porque às vezes é uma coisa que para a gente é muito óbvia, mas para o torcedor não é, mande a dúvida para a gente, que a gente vai buscando também trabalhar qualquer curiosidade que vocês tenham. Eu tinha anunciado lá no grupo do Decadentes, e mesmo acho que no programa anterior, quando eu falei que nós íamos fazer esse programa, que nós abriríamos espaço para as perguntas dos torcedores e quem sabe buscar uma resposta oficial a elas. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso, mas que a gente vai tentar, a gente vai. Como o JP já falou aí, responder e-mail lá não é uma coisa muito simples. Mas então, só para dar uma passada na pauta, só para vocês terem uma ideia do que a gente está pensando aqui, pelo menos inicialmente, um dos itens que a gente está aqui, como a marca do América é vista hoje, aí comentando um pouco daquela pesquisa da Forbes que saiu, que surpreendeu muita gente, que o América fosse o 45º clube mais valioso das Américas ou da América Latina, JP? Eu não lembro. É da América do Sul. América do Sul, né? Esse seria o 12º do Brasil, né? Tá. Então, como é que eles chegaram nesse número? Como é que você fala que o América é o 12º, a 12ª marca mais forte ou mais valiosa? Pelo que eu me lembro, nessa pesquisa da Forbes, eles calcularam como critérios patrimônio do clube, título, tamanho de torcida, são vários critérios, entendeu? E uma das coisas que fez a marca do América ser mais valorizada foi o Independência. Exatamente, patrimônio, que é importante, gente. Tem gente que às vezes comenta que vão vender tudo, investir tudo em futebol, você vai ter um ano ótimo de futebol, talvez, mas não necessariamente uma vida perene para o clube, né? Outros itens aqui, só passando rapidinho. Nós vamos falar da tal da marca do Tricolor Mineiro. Tem muito torcedor que faz campanha para ver o América como tricolor das Minas Gerais. Eu sei que é um deles. Eu sei que o Miguel Jabur também era para... Aliás, Miguel, já peço desculpas pro Miguel. O Miguel era para participar desse programa. Ele ia ser o nosso ponto de equilíbrio aqui com o resto da torcida para não falar bobagem demais. Mas acabou que nós decidimos aqui de última hora para aproveitar o hype do lançamento do novo uniforme que vai acontecer no domingo e a assinatura do patrocínio com a Caixa que foi essa semana. Falei, vamos aproveitar esse hype todo e a gente já... Hoje de manhã nós decidimos que ia fazer esse programa agora e vamos correndo. Então tá trabalhado. Acabei esquecendo de falar com o Miguel. Que mais? O foco nas crianças, como é que é possível você fazer esse trabalho com as crianças em BH e tentar buscar um crescimento da torcida dessa forma. A questão de você pegar jogadores chaves que não façam só o trabalho em campo, que é importante, mas que venha o jogador, quando vem, ele também dá aquela animada na torcida, ele se torna um ícone para a torcida, como quando veio o Obina, o Borges. Então, como é que o América pode trabalhar isso? Como é que o América já trabalha isso? E isso tudo. Aproveitar o estádio, Independência, que é o que nos colocou lá como marca forte, como comentou aí o JP. Dúvidas dos torcedores, vocês mandam pra gente, a gente vai tentar essa resposta oficial, igual comentei. Teve uma, por exemplo, que já chegou da Tel, pelo Decadentes, que queria saber sobre a isenção para mulheres e crianças. Por que o América parou de fazer isso? Será que não é interessante para o clube? Será que o clube tem condições de fazer? Se não faz, por que não tem? Qual que é o impedimento de se fazer se não for possível? O preço do ingresso também, que foi outra coisa que foi amplamente debatida ano passado. Como é que você chega nessa formação de preço? Qual que é a razão de colocar o preço assim, o assado? Né? Porque tem... Se o preço está alto demais, a galera reclama porque está alto demais. Está baixo demais, tem outro grupo que reclama porque vem Atlético e Cruzeirense. Aí fica essa dualidade na torcida. Então, como é que você chega a isso? Como é que você equilibra essas coisas? Tudo é marketing. Marketing, lembrando, não é só comunicação, viu, gente? Então, nós vamos tentar abordar de tudo aqui. E um outro tema que nós vamos tratar... eu acho que nós vamos tratar ainda hoje, até porque nós anunciamos a participação do Milagres, e não era pegadinha do malandro não, viu, gente? Milagres, nós temos a participação dele, só não vai ser a Viúva, ela tá gravada, porque ele tem mais o que fazer, né? Vamos combinar. Então é isso, basicamente, assim, comecinho de pauta que nós arrumamos, foi essa daqui. É claro que com o tempo isso vai crescer, a gente vai colocar mais coisa dentro aqui, mas por enquanto é o que tem. Eu acho que a gente vai conseguir gastar muito latim. Puxar mais algumas participações aqui, ó, que também é um assunto que futuramente nós vamos acabar tratando. O Thales Costa: vocês acham que o uniforme próprio, uma marca própria de uniforme, é boa? Tem vários times fazendo isso. Será que isso é uma opção boa para o América? Lucas Bahia: marketing negativo é ter o Alencar falando asneira e bobagem. É mais pro torcedor, viu? Um pouquinho de bobagem, às vezes é até bom, viu, Lucas? Gera uma pauta na imprensa, gera uma visibilidade que a gente tem dificuldade de ter. a gente nem sempre consegue alcançar, mesmo nos veículos de Minas, porque tem outras duas grandes forças que estão ali chamando atenção o tempo inteiro, que são Cruzeiro e Atlético. Em contar, apesar do Alencar falar muita besteira, eu sentia falta de um cara no América, não que eu seja a favor do Alencar, mas eu sempre senti falta de um cara no América para cutucar Atlético e Cruzeiro. Porque eu acho exatamente que essa rivalidade é interessante você fomentar ela. O América, se você for calcular em 2005, 2006, 2007, ele passou, acho que o pior momento de toda a sua história. Ou seja, ele ficou muito distante de Cruzeiro e Atlético. Tanto em títulos, quanto em quantidade de torcida, quanto em participações na elite e tudo mais. Então, quando o América consegue subir de forma rápida e consegue um título mineiro em 2016, consegue subir para B, para A, eu acho que você tem que fomentar essa rivalidade, sim, porque, querendo ou não, é ela que vai incomodar, entendeu? O Atlético e o Cruzeiro pode até falar, ah, não, a América está muito inferior, mas aconteceu de no ano passado o Alencar falar que ia ser o Cruzeiro, depois ganhou do Atlético. Então, exatamente, essa rivalidade, ela tem que ser fomentada, entendeu? É, clássico pode parecer um clichê, mas clássico é clássico mesmo, independente da situação de que time A ou B esteja, entendeu? Então, esse lado do Alencar, claro que com determinado limite, eu acho que é interessante. Exato. Você ia falar, Guilherme? E esse título mineiro aí, ele... Não sei vocês, mas eu sofri um pouco da fúria dos atleticanos aí, que eu acho que até hoje tem alguns engasgados com esse título aí. Tem vários. Vários, né? Porque eu senti um aumento dessa rivalidade aí muito grande de torcedores do Atlético aí, que antigamente não estavam nem aí pro jogo do América, e hoje o América tá jogando, tá perdendo, estão mandando mensagem, estão enchendo o saco, estão dando esse bope pra... Mesmo que dando aquela secada, estão dando aquele bope pra gente. Essa história de segundo time, o time simpático... Acabou. Não leva ninguém para lugar nenhum, não, só. Essa história não pode ter. A rivalidade, ela é, para o clube em si, muito melhor. É, ainda que tenhamos ali dificuldades pela diferença de verba que cada um dos times tem, a nossa sendo muito, infinitamente menor. Agora, isso vai dificultar o resultado em campo? Vai. Mas a rivalidade é importante. Ela cria um sentimento de identidade, de pertencimento para o torcedor verdadeiramente americano. Né? Você não quer ter do seu lado, lá na torcida, na hora que você está torcendo pro seu time, um cara que tá ali, ah, não, eu sou atleticano, mas hoje eu vim torcer pelo Mequinha. Não há vontade que eu tenho de rasgar um no meio quando fala Mequinha. Aí tá lá, ah, não, eu vim torcer pelo Mequinha. E você sabe que no dia seguinte, no trabalho, na escola, na faculdade, esse cara vai estar tirando sarro. Então, você não quer esse cara lá. Uma coisa surreal que eu vi hoje, né? Eu tava na fila do banco, cara, na fila do banco, e escutei o segurança do banco, que tava batendo papo sobre futebol com um cliente, que tava na fila também, citar o América. Pô, mas você viu o América lá, cara? Saiu pro Murici e tal. Até isso, eles estão acompanhando mais. Antes, você não ouvia falar. Entendeu? Mas, enfim, lembravam, ajuda, né? Isso ajuda, essa rivalidade é saudável e ela é desejável. Então, um pouquinho, Lucas, dessas asneiras, elas têm seu valor. Não dá pra chegar, vai frustrar muito a torcida, e aí não tem nada a ver com os rivais, mas frustra muito a torcida, se ele chega e fala que vai contratar 5 jogadores de 300 mil, e ao final do ano a gente não viu isso chegando. É, né? Cortando você um pouquinho, hein, Henrique, só para lembrar, o Alencar tem até um imitador agora no rádio, num programa de humor que tem aí, que para mim é mais de humor do que de futebol, mas ele tem até um imitador agora, entendeu? Ele tem até um imitador, e você sabe, né, que a pessoa que ela imita é porque ela é reconhecida, é porque ela é lembrada, é porque ela, de alguma forma, tá despertando atenção. Uhum. Incomoda, por isso que tá sendo imitada. Então tem hora que rola essa frustração, mas um pouquinho das bobagens, elas são importantes. O Adolfo Parenzi, boa noite. Concordo com a baixíssima divulgação dos produtos do América. Nem quem cadastra e-mail no site do América recebe nada. Tô chutando que você tá falando da loja, né, Adolfo? Nós vamos puxar a orelha do corneta, então. Essa parte é do corneta. Aproveitando a loja aí, Henrique, o Bernardo, que comentou mais cedo, ele mandou uma mensagem aqui no privado, que eu acho que ele só conseguiu mandar assim, porque ele falou o seguinte, que na loja tem a grade, sim, P, M, G, 3G, 4G, etc. Só que nunca tem disponível os dois tamanhos maiores. Ah, né? Tá. Aí, é G okay. E 4G. Nunca tem. Eu achei que era uma incompatibilidade do tamanho que aparecia na tabela e do tamanho da roupa que era vendida. Então, eu estou enganado, Bernardo. Não, são seis tamanhos. P, M, G, GG, Extra G e 4G. Pois é, nunca essa aí... Tem o 4G e o 4G, o que ele disse. Eu que tenho esse corpinho de modelo plus size e visto... O EG, eu acho que a da Lupa é EG, né? Que seria o GGG, 3G, né? Eu de vez em quando sofro com isso também, Bernardo. Mas aí também entra naquela categoria da dificuldade que a fornecedora acaba deixando de entregar ou demorando a fazer as entregas para a loja. Então eu deixo um pouquinho a loja de fora dessa culpa, se é essa questão. Mas é o Henrique, o que acontece? Essa questão de fornecedor, igual o Atlético teve problema com a Lupa, o Fluminense com a Dryword e tudo mais. Eu o próprio Atlético com a Dryword também, que ano passado teve que fazer por fora? Foi. Eu acredito que isso é mais quando a torcida é enorme, sabe? Uma torcida muito grande, aí sim, mas eu penso que muitas vezes é um simples pedido mesmo no fornecedor, entendeu? Porque, igual eu disse, eu cheguei a conversar e tal com o pessoal da loja da América, falaram que a gente tem que pedir no mínimo tantos, depois dá um vende. Então, eu acho que, assim, falta um pouco de investimento nesses pedidos, entendeu? Não que eu esteja falando, é fácil falar, porque vai pedir lá e depois não é você que vai tomar prejuízo. Exatamente. Mas por que não cria uma ação? Fala, galera, é o seguinte, a Loja da América vai fazer um pedido de agasalhos, que é um produto diferenciado para o torcedor. A gente precisa que vocês enviem para a gente, criam um Google Forms, uma planilhazinha, um cadastro dos torcedores que querem esse agasalho. Não, ou faz a pré-venda. Compra coletiva. Compra coletiva. Se atingir 200, a venda de 200, aí nós vamos pedir. Se não atingir... Estão fazendo agora na coleção 2017, por que não faz uma pré-venda? Pode também. Aqueles que compraram vão receber, entendeu? Tem várias maneiras de solucionar esse problema, mas eu acho que falta um pouco de empenho, assim. Aí eu vou concordar. Eu fico muito afim de comprar um produto diferenciado. Mas eu não encontro, entendeu? Produto diferenciado, rapidinho. A gente só conseguia comprar o produto diferenciado naquele saldão que tinha no final do ano, quando não tinha loja, que o América fazia. E era um saldão, não era assim, era um material que foi disponibilizado para uso do clube. E que o clube não ia usar mais. Não ia usar mais e conseguia comprar. Assim eu consegui comprar agasalho, consegui comprar meião, sunga, tudo. A sunga não, é aquela... aquela bermuda térmica. Bermuda térmica, apesar que não tinha marca do América, mas era da cancha. Enfim, e é só assim que a gente conseguia comprar. Hoje nem isso mais. Pois é. Então, assim, do mesmo jeito que eu falei que a gente vai buscar respostas oficiais junto ao América, nós também vamos buscar respostas oficiais junto à loja do América, por que não? Essa tá mais fácil ainda. Mas entrando nisso aí, na loja já tem na pré-venda alguns produtos que nunca tiveram. Por exemplo, tem na pré-venda lá colete, se eu não me engano, short. Camisa de goleiro. Camisa de goleiro. Camisa de treino de goleiro, parece. A de goleiro ainda não está à venda, está a camisa de treino ainda. Eu acho que eu tenho essas peças aqui, eu digo quais são. Quer ver? Tem as camisas 1 e a camisa 3. Ninguém viu os uniformes ainda. O América já soltou hoje que a camisa número 1 será verde e preta, quando mostrou um selinho da Tríplice Coroa, nós vamos falar dele daqui a pouco. A camisa 2, geralmente é uma camisa branca, ela não está na pré-venda, porque o América fez aquela promoção de renovação antecipada do Onda Verde, que quem renovasse antecipadamente ganharia essa camisa 2 da linha nova, vocês lembram disso? Então essa primeira leva que chegou agora para a loja, que chegou para o América, ela está reservada para esses torcedores que já fizeram. Então é como se eles já tivessem ainda comprado e esgotado tudo na pré-venda. Então por isso que a camisa 2 não está lá. A gente sabe que ela é branca, porque toda camisa 2 é branca de alguma forma, né? E a camisa 3, também tá lá. Essa camisa 3 vai agradar muita gente. Porque já eu não vi, e não é o, não sou o Silvio Santos, não é eu não vi, mas a minha filha viu, minha esposa viu. Não. Eu não vi, ninguém aqui de casa viu. Ninguém viu. Mas já meio que vazou, já tem alguns meses aí que rola a boca pequena de que essa camisa 3 vai ser a camisa listrada verde e branca, que há muito tempo a América não fazia e que é a preferida de muitos torcedores. Então, tá aí, já tá lá na pré-venda, R$199 a camisa de 2017. O que mais que tem lá? Tem a camisa de treino do América, tem a camisa de treino do goleiro, tem colete do América, e aí tem dois modelos de colete, que é um colete laranja e um colete preto, o colete de treinamento, né? Tá lá à venda. Isso. E tem três esse calções, que eu não tô conseguindo ler as descrições deles aqui agora, mas tem três calções lá também. É bermuda treino, calção de jogo 1 e calção de jogo 2. Então pronto, bermuda treino, calção de jogo 1, calção de jogo 2. Tá tudo lá pré-venda lá. O que a gente pode falar sobre isso? Conversei com o Claudio, mas o Claudio não solta os trem também, não. O Claudio é uma desgrama. Tem essa questão que a gente sabe, que a camisa 3 ela é uma listrada verde e branca. Todo mundo quer, muita gente quer. Alguns preferem. Tem a camisa 1, que pelo que o América soltou hoje, mostrando o selinho, e uma outra postagem do América também, falando que as cores do uniforme esse ano serão branco, preto e... verde, preto e branco. Então, são as nossas cores tradicionais, não tem detalhe laranja, não tem detalhe em cor diferente. Essa camisa, então, vai ser uma listrada verde e preta, e pelo que parece, nessa imagem do selinho de 60 anos, me pareceu um tom de verde, a gente não sabe se é exatamente o que está na camisa, mas me pareceu um tom de verde talvez um pouco mais puxado, mais claro do que o que era usado anteriormente pela Lupo nas camisas de 2015, 2014. A ver. A única coisa que eu consegui arrancar do Cláudio, as duas únicas coisas que eu consegui arrancar dele são: essas camisas que estão na pré-venda, elas vão vir sem patrocínio. Tem muita gente que prefere, eu principalmente. Elas vêm sem o patrocínio da Caixa, sem o patrocínio da Semil. Então, quem gosta de camisa sem patrocínio, essa aí é garantida. As próximas, não necessariamente. E a outra coisa que eu consegui arrancar dele é que, aí nós vamos pesquisar um pouquinho mais sobre essa possibilidade levantada da venda coletiva e tal, mas é que, em princípio, ele não dá certeza de que esses outros itens que estão lá, a camisa de treino, treino de goleiro, colete, os calções, ele não dá certeza que esses itens serão postos futuramente. Ele sabe que ele recebeu essa leva, mas ele não sabe se vai ter reposição. A questão da dificuldade, JP, que eu sempre enxerguei, na verdade, eu converso às vezes com o Claudio, mas nunca entrei nesses detalhes. Eu sempre tive para mim que a dificuldade maior dele é, por ele fazer pedidos menores, ele fosse preterido pela produtora em detrimento de produzir o material de clubes que vendem mais, que tem mais torcida. Eu sempre achei que fosse por aí. Mas de fato, tem que ter um número mínimo aceitável de pedido, e aí é tentar fazer essa venda coletiva aí, eu acho que é uma saída pra gente ter mais material. Se não me engano, a Lupo perdeu o Figueirense esse ano, né? Foi o Figueirense. Aham. Confesso que eu não sei como é que tá. Ano passado, gente, teve aquela questão, até demorou a sair a coleção do Ronaldo, depois da primeira leva. Teve aquele imbróglio com a Lupo, né? Porque a Dry World chegou, aí a Dry World... essas empresas não têm fábrica própria, né, gente? Elas terceirizam a produção, como a Nike, que não tem nenhuma fábrica no mundo. A Nike terceiriza toda a sua produção de todas as suas peças, não só futebol, mas camiseta, tênis. O que você comprar com a marca Nike, eu te garanto, não foi produzido numa fábrica Nike. Então elas terceirizam. Então a Dry World chegou, terceirizou essa produção, esse terceirizado, ele era o mesmo terceirizado da Lupo, que foi produzir os nossos uniformes, e que até então produzia os uniformes do Atlético também. Então, a Dry World fez isso, pegou, chegou para Goiás, Fluminense, o Atlético, parece que fez eu não sei exatamente os detalhes, mas até onde eu entendi, e parece que fez um pedido absurdo, não pagou adiantado, e o cara já empenhou muito material, e depois ficou com esse estoque, não conseguia produzir mais para Lupo. Teve um embrólio desse aí, que culminou no final do ano, com os atrasos que o América teve, e também com, no final do ano, o próprio Atlético. Receberam um processo da Dry World, por quê? O Atlético não recebendo diretamente da Dry World o material para abastecer as suas várias lojas em Belo Horizonte, no interior de Minas, eles foram direto no fornecedor lá, não sei se o mesmo ou outro fornecedor, mandaram fazer as camisas por conta deles mesmo, mesmo modelo, etc e tal, e botaram para vender na loja, tomaram um processinho. Me dá até é difícil falar isso, dói o coração, mas me dá até uma certa empatia pela dificuldade que sofreu o Atlético, porque é a sacanagem da fornecedora de material, né? O time estava a fim de vender e tinha patrimônio suficiente para fazer isso. Não fez a sua marca própria, Thales, como você perguntou mais cedo, mas conseguiu ali pelo menos resolver um problema de desova e não perder lucro. Tem um comentário aqui, só pra gente, depois vou passar para vocês. O Adolfo aqui, uma campanha contra o bullying nas escolas seria interessante. A criança que torce para o América às vezes está sozinho na sua turma e sofre um pouco de bullying. Adolfo, eu te confesso que eu não sei. Como eu tô longe de BH e não tenho filhos nem sobrinhos em Belo Horizonte em idade escolar, eu não sei como é que está sendo isso. Mas só uma curiosidade pessoal, eu imagino que a maioria de nós aqui era exatamente esse torcedor solitário, ou quem sabe a minoria dentro da sala de aula, né? Na minha sala de aula... Sempre tinha mais um ali, ou no máximo então, mais um. Mas tinha, a gente sempre se conhecia. Sempre tinha mais um. Na minha sala, no colégio Logosófico Rosales Pecote, só na minha sala mesmo, tô nem falando colégio, na minha sala tinham mais dois, então nós éramos três, e cruzeirense mesmo só tinha um, então nós éramos a segunda maior torcida. Quem sofria bullying era o cruzeirense. O cruzeirense sofreu um pouquinho, tadinho. O Bernardo, a loja oficial deveria ser mais conceitual do que visar lucro. Se há uma disponibilidade dos itens por desinteresse do concessionário, está errado. Isso a gente não sabe bem, Bernardo. Eu ainda tenho dúvidas. Eu não acho que é só desinteresse, não. Acho que talvez eles não estejam explorando outras possibilidades, como essa de uma compra coletiva, não sei. Mas desinteresse deles, eu acho que eles não têm, não. Deixa eu puxar mais dois comentários aqui, e aí a gente volta pro papo. Tem um grande aqui do Diego Fried, que ele mandou lá no grupo do Decadentes, e aí ele comentou lá no início, mais pro início do programa, né? Ele falando aqui que trabalhava num abrigo para população em situação de rua e tentou por diversas vezes conseguir alguns ingressos para levar os albergados para assistir algum jogo e que nunca conseguiu nada. Falei com diversas pessoas lá dentro, inclusive presidente, ex-presidente e o cara do marketing, e sempre foi prometido e nunca foi liberado os ingressos. Algum tempo depois, o Atlético fez e foi muito bem repercutido em diversos sites, programas esportivos, etc. O Diego, de fato isso acontece. Eu já vi o América, eu me lembro pelo menos de uma só ocasião. Não era exatamente moradores albergados em abrigo para população de rua, mas teve uma entidade ano passado, acho que levou alguns cadeirantes ao jogo, não teve? Mas de fato tá aí, uma independente da mídia espontânea que a ação gera, aí também tem o lado social que o clube, eu pelo menos entendo que papel social que o clube deve ter. E tem uma outra aqui também, de um tal de Wallison Fernandes. Ele me mandou aqui também em particular, um rapaz numa peruca rosa aqui no WhatsApp, eu nunca vi coisa mais feia. Vamos lá. Ele tá aqui. Tem uma coisinha, porque ele acha que a birra da torcida, isso eu vou discordar dele, que a birra da torcida com a camisa de 2016 vem do desastre do time em campo. Que a torcida e várias outras coisas acabaram pagando pato por causa do time na Série B, obviamente, já que nós somos campeão do Mineiro. Eu vou discordar do Alisson, porque nós fomos campeões do Mineiro com esse novo uniforme. E já houve, logo no lançamento, uma resistência muito grande. É verdade. Ao laranja, principalmente. Então não foi uma coisa que veio na crescente, foi um impacto de cara ali. Ah, não gostei, ponto. Fica nisso. É, o que você acha? Já tinha... Pode falar, Guilherme. A verdade é que qualquer tipo de camisa que fizer, vai ter aquela galera que não vai gostar. Igual exato. Gosta do verde preto, tem gente que acha o verde, o branco não é tão atrativo, e agradar todo mundo é impossível. Concordo exatamente com você. Você ia falar, Guilherme? Não, é isso mesmo. É, desde o início, desde quando foi lançada, teve crítica já no lançamento. Então acho que não foi a campanha, apesar de que, com a campanha sofrível na Série B, tudo era motivo para reclamar, né? Série tudo. A. Não nos tire a Série A. É, a Série A. É, com a campanha ruim na Série A, tudo era motivo para reclamar, né? Coitada, do até o cara que cortava a grama lá, eu acho que reclamaram dele. Pois é, concordo então, com você. A camisa era mais fácil de bater, né? Eu concordo com você. E aí o Alisson depois emenda aqui e faz a pergunta: como fazer marketing esportivo bem feito sem um bom time para dar suporte a isso? Quão importantes são os resultados em campo para o trabalho para que o trabalho de marketing apareça? Totalmente importante, o Alisson. Mas ele não é absolutamente linkado, não. Ele não é... Uma... Não depende 100% do resultado do time em campo, né? Você não tem uma relação direta. Você não tem uma relação direta de ação e reação ou de proporcionalidade entre os dois. Um bom marketing esportivo bem feito, ele vai gerar dividendos ao clube, independente do resultado dele em campo. Os resultados em campo vão trabalhar para potencializar aquilo, mas não quer dizer que eles vão anular totalmente se for um desastre dentro de campo, as ações de marketing sejam totalmente nulas. O marketing tem que ser feito independente do resultado do time em campo. Uhum. O time pode ter sido rebaixado ou não. Agora, óbvio que com uma campanha boa, isso dá uma potencializada aí nesse resultado, porque aí aqueles lá que às vezes não ligam para nada que o marketing faz, de repente vão ligar mais para uma ascensão, para um título, né? Do que todo um trabalho. Mas o trabalho do marketing tem que ser feito independente da situação do time. Não, e sem dúvida que quando o time está bem, é bem mais tranquilo de se fazer ações e tudo mais. Mas um bom exemplo aí é o case do Paraná Clube nas mídias sociais. Uhum. O clube estava muito mal no campeonato e a equipe de marketing resolveu ser bem transparente com os torcedores, teve um pedido de desculpa, como se o Paraná fosse uma pessoa, humanizou a imagem do Paraná, e a torcida, mesmo chateada com as derrotas, viu aquela ação como uma coisa assim: poxa, o Paraná precisa da gente, vamos lá. Então é uma coisa muito diferente quando o clube assume os seus erros, quando o clube pega e coloca a cara, a tapa mesmo, para a torcida opinar, para a torcida falar o que pensa, e quando o clube sempre coloca a culpa no dinheiro. Ah, é porque a gente não tem dinheiro, ah, é porque a situação é difícil, ah, porque são poucos funcionários para fazer essa ação. Então, quando a pessoa abre e deixa mais transparente o setor do clube, a torcida se sente muito mais segura e se sente muito mais próxima do time. Você foi no ponto agora, o JP. Transparência. É uma das grandes críticas que o torcedor americano tem com a América, é a falta de transparência do clube. Porque quando erram, tá certo. Tudo bem que a chefia, ainda mais com 9 presidentes, o Alencar goste muito de lembrar: ó, não errei sozinho, nós somos 9. Não, tudo bem. É legal dividir a culpa. O problema é que se você divide mais a culpa, no final das contas, ninguém teve culpa. E nós não sabemos até hoje o que aconteceu no caso do Eduardo. Ninguém foi responsabilizado. Não foi dada uma resposta plausível e no mínimo, coesa para sua torcida. Então, o América fala de transparência às vezes, igual fez aquele evento de transparência no passado, em que muitas respostas não são dadas. É claro que vai haver no clube certas informações que são sensíveis, que devam ser mais sigilosas, mas não são todas elas. O torcedor do América... Pode falar, Guilherme. Desculpa interromper, mas é porque em relação à transparência, chegou até a ser feita uma reunião da transparência recentemente. Sim. Recentemente, não, acho que tem uns mais de 6 meses, se não me engano. E lá foram abordados diversos temas, né? Enfim, foi feita uma apresentação de PowerPoint lá, justificando algumas coisas que, como eu disse, não, acho que não convém ser aberto também, né? Foi feito de uma forma interna lá, eu acho que tem que ficar lá mesmo, mas para algumas pessoas, algumas coisas ainda não ficaram claras, né? Então, de repente, eu acho que uma segunda edição dessa reunião da transparência seria muito bem-vinda, porque de repente quem ficou com dúvida lá na primeira já chega com aquela pergunta pronta lá na segunda. Porque na primeira a gente não sabia o que, que era, não sabia o que perguntar, não sabia o que esperar. É. E foi muito, assim, lógico, foi muito bem-vinda, mas acho que cabe uma segunda edição. Me parece que essa reunião de transparência não é simplesmente uma iniciativa do América, mas sim um compromisso que o clube assume no momento em que ele adere ao Profut. Não tenho certeza disso, mas me parece que é o caso. Se não é o Profut, é quando o clube adere a algum outro programa governamental, passa a ter esse compromisso. Então, podemos esperar, se for o caso mesmo, como me parece ser, podemos sim esperar outras edições. O Adolfo está dizendo aqui que é o que eu estou pensando, que é o que eu estou tentando dizer também. Que o América não põe a cara a tapa. Então é nessas. Na hora que falha, não, gente, somos 9. Ah, tem mais gente, mas o América não põe a cara a tapa. Tem essas coisas que a gente vê que dá para fazer melhor. Tem um negócio, a gente sabe que a gente que trabalha com marketing, e isso não é exclusividade do América, isso está mais para uma realidade nacional, independe do campo de atuação da empresa em si, mas o marketing, ele é muitas vezes desvalorizado dentro do organograma da empresa. Pode falar, JP. Não, era eu que... Era eu que... Não, eu ia começar a falar. O reflexo disso é aquilo que eu falei lá atrás. Que há menos de 10 anos atrás, o América não tinha um departamento de marketing. Uh-huh. Não existiam pessoas que cuidavam disso. Uh-huh. Precisou, né, como eu disse, quando o Fabiano Jardim entrou, ele tentou ali, de todas as formas, durante 6 meses, montar um departamento de marketing, contratar pessoas... fez ação para resgatar os conselheiros e tudo, mas não teve apoio na época da presidência, né? Exato. Não teve apoio. Acharam então, que o marketing assim... era só para fechar, vamos tentar trazer dinheiro. Como? Não sei como. Não existia equipe, não tinha nada. Exato. Mas... Então você tem ali, muitas vezes, primeiro que o marketing, igual eu falei mais cedo, não é só comunicação. Comunicação é um dos bracinhos do marketing, talvez aquele que mais apareça, mas marketing não é só comunicação. Então, muitas vezes, em várias empresas, eu já trabalhei em várias empresas assim, em que o marketing fica reduzido a serem os solucionadores de comunicação da empresa. Não é só isso. O marketing pode fazer mais pela empresa. O marketing bem feito, ele entra no planejamento estratégico de médio, curto, médio e longo prazo da empresa, ele pode somar muito, e é isso que a gente espera ver no América. Se a gente está aqui hoje fazendo uma crítica, é porque a gente vê que o clube tem potencialidade para fazer um trabalho muito melhor. Nessa restrição do marketing como sendo apenas uma ferramenta de comunicação, um dos pontos de mais fácil identificação é o tratamento que é dado à marca da empresa. E o América tem uma marca, que é a sua marca principal, que é o seu escudo. Entre outras marcas, o América também vai ter. O América tem outros símbolos, tem a sua bandeira, símbolos que são inerentes ali ao clube de futebol. Mas como tal qual qualquer empresa, ele tem uma marca que é a sua, que é a sua identificação primária, a sua apresentação, que é o seu escudo. É como o nome de uma pessoa. Né? Eu não posso chamar o Guilherme de Maurício, porque esse não é o nome do Guilherme. Se eu errar o nome do Guilherme, ele não vai gostar. Quebrou, né? Tudo. Pois é, se eu chamar o JP de JC, ele não vai gostar muito. Né? Não é o nome dele. Então, ter o respeito à marca E é claro que a gente, às vezes, a gente tá numa conversa, uma pessoa que a gente acabou de conhecer, a gente erra o nome, ou por um ato falho qualquer da vida, a gente erra o nome da pessoa, a gente não fica extremamente constrangido, isso não é natural da pessoa. Esse mesmo cuidado que a gente tem com o nome das pessoas, as empresas precisam ter com as suas marcas. Isso não é uma particularidade da América, mas acontece muito na América, de que esse cuidado ele não existe. Ele é deixado de lado. Inclusive, isso é muito cobrado pelo Carlos Paiva, que é historiador do América. Uhum. Ele fica assim muito nervoso quando ele vê as mudanças que eles fazem, pequenas mudanças no símbolo. O América é o único clube de BH que nunca mudou de símbolo. Atlético e Cruzeiro já mudaram de símbolo. O símbolo do Atlético era redondo, o do Cruzeiro já mudou várias vezes. O América nunca mudou de símbolo. Ele sempre ou alarga ou estreita um pouquinho, mas a base dele sempre foi a mesma. A essência, ele, né? Ele fica muito nervoso porque eles mudam a letra, às vezes coloca letra dentro, letra entrelaçada, letras chapadas no símbolo. Então ele fala que isso é um desrespeito à marca e à história do América, entendeu? Eu vou discordar do Carlinhos, de, tipo, e não sei de você, porque eu não sei a sua opinião, já, você comentou mais a dele. Porque a mudança em si, eu não vou nem criticar. Eu acho que marcas podem, eu vou além, eu digo que marcas devem evoluir. Porque senão ela vira uma marca ultrapassada. É importante você ter aquele registro histórico e respeitar esse registro histórico. Mas se você eventualmente vê que há uma necessidade de uma renovação sem perder a essência do que ela quer transmitir, eu acho que eu não vejo muito problema. Você ia comentar, Guilherme? Não, sim, mas era um assunto um pouco lá de trás, sobre investimento em marketing, né? Uhum. Eu não lembro vocês, né? Eu formei tem um pouco mais de 10 anos também, mas na minha época eu lembro que eu aprendi que uma empresa deveria investir ali de 3 a 5% do seu faturamento, uhum, em marketing, né? É. Não sei se esses valores mudaram para hoje, mas imagina, eu só pegando o valor de TV, mais o valor da caixa, mais os 100 mil. Só esses três valores, mais nada. Uhum. Dá cerca de 12 milhões, né? Dá cerca de 12 milhões. Se a América fosse investir 5% disso em marketing, seriam 600 mil reais. Eu acho que não investe 10% disso. 10% dos 600 mil. Acho que não investe 60. Então, talvez. Essa questão, realmente, eles não valorizam muito. Já teve uma evolução de vários de anos para trás. Por exemplo, de 10 anos para cá, igual o Guilherme diz, que ele até trabalhou lá de forma voluntária, já mudou muito, entendeu? O marketing começou a ser um pouco mais valorizado. Sim. Porém, ainda tem muito que evoluir, assim. E eu já conversei com diversas pessoas que trabalham ou trabalharam no marketing da América. E uma coisa, isso acontece em qualquer empresa, às vezes, creio eu, que um acúmulo de função também. Às vezes, o cara que trabalha no setor de sócio-torcedor, ele tem que ajudar um pouco ali, uhum, na organização de um evento. Então, isso acaba que a pessoa ela não fica 100% naquela real função dela. Eu não sei se esses valores aí que eu falei do investimento de 3 a 5%, que o ideal seria 600 mil reais no ano, uhum, eu não sei se a folha de pagamento da equipe de marketing entra nisso. Acho que não, né? Se eu não me engano, não entra não, né? Aí vai depender da metodologia. Alguns vão dizer que sim, outros não. Mas enfim, eu acho que mesmo assim não entra, não imagino que entre não. Não imagino que o América atinja esse dado. Só voltando nessa coisa do... Vou insistir na coisa da marca. Porque, assim, é aquilo que eu falei. Se a gente erra o nome de alguém eventualmente, a gente fica um tanto quanto constrangido. E é muito comum que funcionários e até dirigentes das próprias empresas, eu já vi isso de empresa multinacional brasileira, a empresas de menor porte, o cara quando vai aplicar, o cara dá uma esticada na marca, ou uma puxada para o lado errado, ou diminui ela além do que toda marca tem um manual de aplicação. Manual de aplicação da marca, é. E da marca, exceto o América. O América tem. O América exatamente, tem. É exatamente nesse ponto que é o interessante. É aí que eu quero chegar, porque o América tem. Então, assim, e aí, por exemplo, um fundo, a marca geralmente tem uma... Muitas marcas têm uma versão que você aplica no fundo claro e a outra versão que você vai aplicar no fundo escuro. E isso é para que aquela marca tenha destaque, ela dê leitura. Aquela criticada que eu dei aqui outro dia da marca da Cemil. Isso. Não tem necessidade daquela marca da Cemil ser aplicada daquela forma em azul, né? Com uma reserva que provavelmente não está no manual de marca da Cemil, aquela borda que o povo gosta de chamar em branco. Quando ela podia ser aplicada toda em branco e ficaria muito mais visível, para a marca seria melhor. Sabe o que eu acho que mais incomoda, principalmente a questão que eu disse da opinião do Carlos Paiva? Uh-huh. Eu sou totalmente a favor de uma evolução da marca também. Apesar de eu gostar muito dessa coisa de poder falar, olha, a minha marca é a mesma desde que a gente criou, por uma questão de tradicionalidade e tudo mais. Sim. Tradição. Que porém, pro futebol tem a sua importância. Isso. O futebol tem uma pegada um pouco diferente de uma empresa. Porém, o que eu acho que incomoda ainda mais não é a evolução, é as mudanças. Assim, num ano tá de um jeito, no outro volta para aquele que tava em 92, depois vai pro de 2010 de novo. E eles não é uma evolução de marca, é uma bagunça. Vamos usar agora com borda verde. Agora vamos usar com borda branca. Vamos usar as letras entrelaçadas. Então, eu nunca vi. Eu já trabalhei em agências de marketing esportivo que atendiam América, Atlético, Cruzeiro, Vila, vários clubes. Eu nunca vi o manual de identidade do América. Eu já vi o manual de identidade de vários clubes. Se você pegar clube amador hoje em dia, ele tem um manual de identidade, porque quando vai aplicar num bordado, quando vai divulgar em um vídeo, tem que ter a aplicação da marca. O América eu nunca vi o manual de identidade dele. Eu tenho e eu vou te mostrar ainda. Então, uma das coisas... Vou falar, Guilherme. Não, rapidinho. Uma das coisas que a gente viu aí nesses últimos anos foi a questão das estrelas, né? A questão daquela faixa escrito Deca Campeão embaixo. Isso. Também. Que se você olhar também, fazendo uma pesquisa no Google, né, tudo bem, que não, enfim, de algum lugar saiu. A gente tem diferentes formas de aplicação dessa faixa que fica embaixo, né, no escudo. Isso. E outra coisa que eu achei muito legal também, que foi uma coisa que veio da torcida, de um torcedor, na verdade, foi a criação daquele coelhinho. Samuel Pimenta. Que alguns chamam de pelicano, né, e tal. Mas eu achei assim, sensacional, porque o Atlético, né, tinha aquele galo que ele sempre... Hã? O Atlético tem o galo Volpe, né, que foi desenhado. Eu gosto muito de Samuel, infelizmente ele não é um Volpe, mas eu fico feliz pela contribuição que ele deu. Eu também gostei bastante. Eu gostei bastante. O máximo que eu vi até hoje foi a criação do Samuel. Eu lembro que ele criou o desenho da camisa tricolor também, criou esse mascote estilizado e criou aquela base com o símbolo verde e o símbolo branco, mas a aplicação, o tamanho do símbolo, manual de identidade mesmo, eu nunca tive acesso. E eu já tive acesso a vários manuais, assim, nas agências que eu trabalhei, entendeu? Então, é uma coisa assim, como pode, gente, um clube centenário com setores que ainda tem muitas características amadoras, entendeu? Uma empresa, aí você parte pro lado da gestão, uma empresa que tem 9 presidentes, mas que eles juntos não conseguem, às vezes, fazer ações que um cara só consegue, entendeu? Então são coisas assim que são difíceis de entender, na verdade. Inclusive, dando um Google aqui agora, eu achei um escudo que eu nunca tinha visto aqui, com as letras todas entrelaçadas. É o mais antigo. É bem antigo mesmo. Ao lado dele tem até uma camisa, aquela da branca, com a faixa verde, né? E com aquela gola de cadarço, igual essa que o Henrique tá usando aí na foto dele. Inclusive, acho que isso aí é um pouco de spoiler da camisa número 2 esse ano, hein? Puxando, já aproveitando aqui, pedindo licença pro Henrique, e aproveitando essa brecha do símbolo e da marca, das cores, do que representa, falar um pouco, eu até comentei no início, do porquê que eu sou a favor de institucionalizar mesmo, porque pelo estatuto o América já é tricolor, mas muitas pessoas ainda não enxergam ele assim. Eu acho que tudo que, assim como eu disse no início, tudo que gera um diferencial e uma marca para ser lembrado do clube, isso deve ser utilizado. E o tricolor mineiro, tipo, não tem nenhum clube que tem essa alcunha, que tem esse apelido. Tem o tricolor paulista, que é o São Paulo, tem o gaúcho, que é o Grêmio, o baiano, que é o Bahia, mas não tem o mineiro, tem o carioca, que é o Fluminense. Então, eu acredito que isso ia ser mais um diferencial da América, entendeu? Quando se referissem ao tricolor de Minas Gerais, seria... Você sabe quem é. Entendeu? Concordo. Eu acho que isso é mais um diferencial, mais uma vertente para ser utilizada pelo marketing, pela comunicação do time, entendeu? Todo mundo, quando vê um verde e preto na televisão, sabe que é o América. Por quê? Porque verde e branco já está lotado. Você não sabe se é Palmeiras, se é Chapecoense, se é Goiás. Agora, quando você vê um verde e preto, você sabe que é o América. E pensando no lado de marca, de memorização, de identidade mesmo própria, eu creio que verde e preto, ser considerado tricolor, tudo isso deve ser utilizado, entendeu? Concordo com você, JP. É, concordo com o que você falou mais cedo também, que essas mudancinhas que são feitas são descuidos com a marca e não a evolução de uma marca. Então essa sim é uma crítica minha. A faixinha que o Guilherme citou, vocês estão vendo o manual aí na tela? Não? Tentei colocar para todo mundo, ele tá aparecendo. Para mim aqui não. Ah, não, sim. Galera, se eu clicar aqui na Decadentes, na fotinha aparece. Isso, na foto. A galera que tá assistindo em casa aí, alguém dá um alô aí, vocês estão conseguindo ver isso também ou não? Avisa aí se tá ou se não tá. Muito bem. Tá aí o manual de marca do América, tá, gente? Isso aí tem um tempão que está guardado aqui na gaveta. Eu não sei se é o último manual, se é o mais recente, se houve uma mudança depois dele. Mas seja como for, do que a gente sabe de marketing, de design, eu principalmente sou diretor de arte, o Raniel me confirmou que tá certo aí. Então, muito bem. Aqui tá a capinha do manual, certo? Bonitinha? Maravilha. Vamos lá. Vamos passar para a página 7. Deixa eu ver se ele pula página aqui. Vamos ver. Pedidal, ó, história, a marca, mostrando um pouquinho da evolução, mostra alguma dessas alterações. Essa curiosidade aqui, eu vou confessar que eu só descobri quando eu vi aqui no manual, inclusive. O América já usou essa marca igual a do América dos Rios. Vocês sabiam dessa? Eu não sabia. Eu não. Tem a explicação aqui. Foi um uniforme feito, provavelmente, no Rio de Janeiro, mas que o uniforme foi utilizado porque ele chegou do Rio, em Belo Horizonte não tinha bordadeira, então não tem tu, vai tu mesmo. Então foi isso que aconteceu. Então tá aí, a camisa azul da seleção não surgiu porque os dois times iriam jogar de amarelo e o América não pegou emprestado um jogo azul lá de alguém. A seleção de 58 não pegou emprestada a camisa azul de alguém, mandou bordar lá de última hora. Pois é, em BH não tinha bordadeira em 1936. Então ficou. O que eu acho difícil acreditar, viu? Talvez não tivesse bordadeira com a qualidade que eles queriam. Não tinha bordadeira em Belo Horizonte? Mas enfim, vamos lá. Agora esse com o preenchimento preto aí também, preto. Esse aí, aqueles que não gostam do preto é de... E pra galera que tá só escutando, né, o podcast, não tá conseguindo. Bem lembrado. Depois a gente pode, até mesmo no Brand Bola, aqui na Canela e no Decadentes, colocar a imagem dessa evolução para eles terem uma ideia do que é que a gente tá falando. Vai ter o link lá depois, gente. Então vamos lá. Tem isso aqui, deixa eu dar page down, os elementos da marca, tá aí. Eu confesso que eu não gosto muito da faixinha. Embora eu entenda a importância dela. A faixinha acho que era para ser só durante um ano, mas acabou ficando, né? Então, aí tem isso. Aí, opa, apresentação da marca aqui. Ó, você vê que tem aplicação prevista em uma cor. Isso é normal, gente. Não fique insultado só porque é preto. Não pense em Atlético, não. Você tem que ter uma aplicação de uma cor só, porque há momentos em que você tem um impedimento da forma como você está produzindo o material, então você fica limitado a uma cor, e aí você faz essa previsão dos contrastes diferentes. Aqui que você viu antes, voltei a página aqui, ó, olha aqui, nós temos uma marca prevista para aplicação no fundo claro e uma marca prevista para aplicação no fundo escuro. Isso aqui é um fundo escuro, tá, gente? Isso aqui não é necessariamente um fundo preto. É só a previsão, que aqui no manual você não vai colocar todas as cores do arco-íris, então você faz a previsão de aplicação do fundo preto. Eu recebi uma mensagem aqui do Ricardo Dotto. Ele trabalha em uma agência que desenvolveu a marca própria do Juventude, do Rio Grande do Sul, que é a 13, né? Isso. 913, na verdade, o nome dela. E no manual do Juventude, quando eles criaram, eles colocaram algumas restrições. E não poderiam utilização de cor azul, vermelho e grená, que são as cores dos rivais, o Inter. Ou seja, o América, esse manual dele, que mostrou aí, ele pode muito bem também, às vezes, incluir isso. Por quê? Porque quando ele fechar o contrato com algum patrocinador, já sabe que azul não pode. O preto e o branco entraria porque faz parte da cor do América. Agora, o azul, realmente, eu acho que não faz o mínimo sentido. Eu concordo que o América pode ter esse tipo de... Poderia colocar no seu manual esse tipo de limitação. Acho, igual comentei aqui da CMU, por exemplo, meu problema com a aplicação em azul da CMU na camisa verde e preta não é necessariamente a existência do azul, mas o simples fato de que você tem uma solução que fica melhor, inclusive para o patrocinador, se ela for aplicada em branco. Já na camisa branca, por exemplo, eu tô chutando que tanto caixa quanto a CMU vão ser aplicados em azul. Pela dificuldade, aí sou eu, viu, JP? Eu adoraria que a América tivesse força para bater o pé e falar, ó, não, eu tenho limitações de cores, por favor, adeque-se patrocinador. Pela dificuldade que eu acredito que o América tem na hora de encontrar patrocinadores, eu confesso que eu deixaria a coisa mais solta. Eu não me importo, tá? Não sei como funciona isso. Mas eu acho que a caixa só entra em azul se for no uniforme branco, né? Eu também acho. Até pela aplicação prevista que a gente viu na assinatura do acordo, e aquilo é uma prévia, viu, gente? Não quer dizer que vai ser daquela forma, até porque as camisas usadas ali são as de 2016. Isso. Pela prévia, me deu a entender que sim, que ela seria usada em azul. E aí, por exemplo, aí beleza, vamos falar aqui então dessa aplicação. Que no caso da caixa, eu já até trabalhei para a caixa, cara. Eu tinha o manual da caixa um tempo atrás, não tenho mais. Mas eu tava vendo o jogo do Ceará e do Grêmio pela primeira Copa, primeira Liga, primeira que foi ontem. O Ceará jogou de branco, o Ceará patrocinado pela Caixa, e eu vi que a marca da Caixa, fui reparar, a marca da Caixa não estava aplicada em azul. Mas é aquela coisa. O Ceará tem um tamanho de torcida, o América tem outro. O Ceará tem uma força na hora de fechar esse patrocínio, o América tem outra. Então, eu deixo. Eu, pelo menos, deixaria mais livre. Mas o que eu quero chegar aqui no manual, deixa eu passar mais um pouquinho, aplicação, as cores oficiais do América, tudo. Toda marca tem isso também, um Pantone. Uma escala CMYK. Falta aqui que deveria ter um manual mais completo. Teria também, essa escala CMYK, gente, é usada para material impresso. A Pantone é a mesma coisa, usada para material impresso. O padrão de cores para telas, por exemplo, é CMYK, desculpa, é RGB. Então deveria ter aqui a anotação também RGB, é uma falha. Poderia ter também uma hexadecimal, que é muito usada em web. Está aí uma pequena falha também, mas isso acontece nas melhores famílias. Já vi muito manual de marca maior com esse problema também. Aquela coisa de redução da marca. Então aqui eu tenho um problema com ela. Porque você tem essa redução desse tamanho, em que a faixa perde totalmente o sentido, ela atrapalha a leitura. Poderia ter sido previsão de que numa redução maior a faixa fosse perdida. Excluída, porque eu acho que é excluída, porque eu acho que isso atrapalha em alguns momentos a própria visualização de que o escudo em si é do América. Não é o caso desse exemplo aqui de redução, mas, por exemplo, quando você vê lá na, sei lá, aqueles sitezinhos de placar, Globo.com, Esporte Interior, aí botaram. O site em si está até respeitando a aplicação da marca do América. A marca não é com a faixa, eles respeitam. Aí o nosso escudo fica pequeno quando coloca do lado do outro, né? e você não consegue nem enxergar. Então eu acho que sim, o manual deveria prever uma redução até para retirada, inclusive das estrelas, uma redução maior. Mas aí sou eu. Ah, dimensões, etc., área de segurança, coisa que toda marca tem e que é extremamente importante, uma das coisas mais desrespeitadas em marcas por aí, é que você não coloca nenhum outro elemento nessa área de segurança para não interferir na visualização dessa marca ou na forma como ela é interpretada. Aplicações em fontes variáveis. O que eu quero, gente, era mais ou menos chegar aqui. Olha aqui, exato. O azul ele botou como um fundo escuro, e aí ele me mete um azul e me resolve que a aplicação, eu não consigo entender isso aqui, que a aplicação nesse caso, num fundo escuro, seria com a marca mais escura. Eu acho que no caso dele, entendendo que não há conflito entre o fundo e o escudo do América em si, e que ele não atrapalha a visibilidade. Eu vou discordar de quem fez esse manual. Eu acho que atrapalha sim, e que provavelmente, primeiro que não fosse aplicado em azul de forma alguma, mas que provavelmente essa marca aqui, mais clara, talvez ficasse melhor. Só testando para saber. Mas de qualquer forma, fundo escuro... É, mas aí ia ficar azul e branco, né? É, também tem esse problema. Ia perder a força do verde, é verdade. Se fosse proibido, todo branco, proibido, escolhesse a versão... É. Aí ia ficar as duas cores predominantes, seriam azul e branco. Você tem razão. De qualquer forma, você vê que basicamente é sempre o fundo claro você fazer a aplicação do escudo escuro. Só um minutinho, gente, deixa eu só resolver um negocinho aqui. Então, continuando aqui, ó, esse azul com o verde escuro, com o verde, né, com o escudo com preenchimento verde, eu acho que foi só para não ficar aquele azul e branco. Somente por isso. Já o preto não. Voltei, onde tem o fundo preto e cinza aí, como ele já está acostumado com o preto, faz parte do uniforme, não houve nenhum problema. Pode continuar muito, aí, Henrique. Muito bem. Então nós temos aqui o manual, aqui está o exemplo claro, né? No fundo verde, a gente consegue imaginar que se essa marca está aplicada aqui, você não teria delimitação do fim de um, do início do fundo com o início do escudo? Haveria um problema de contraste aí, todo mundo concorda? Não teria um destaque, né, que o símbolo precisa ter para dar a visibilidade bacana. Isso é que diz o Manual do América, não é isso? Vamos voltar ali para a capa rapidinho? Vocês enxergam algum problema? Nessa aí? É. Não. Na própria capa, o manual determina que em fundos verdes deveria ter sido aplicado. Isso teria ter sido aplicado a marca que está. A marca clara, né? A marca predominantemente branca, com os detalhes em verde. E na capa do manual, ele cria uma situação que ele não está prevendo. Uma situação em que ele dita exatamente que deveria ser o contrário. Ah, vou voltar sim. Lá pra frente, deixa eu ver qual que era a página. Olha lá, aqui. Fundo, né? Verde. Fundo verde, aplicasse escudo claro. E esse Verdade. Desrespeito, eu tô mostrando aqui, ó. Tem outra aqui. Condições, também normal em manual de marca. Você não achata, você não deforma a marca de maneira alguma, você não desrespeita a área de segurança, você não aplica uma cor de um jeito e outra cor de outra. Isso aqui eu faço direto, viu, gente? Quem já viu as artes do Decadentes aí, quando o América perde feio, eu boto o escudo laranja e ainda boto ele de cabeça para baixo para mostrar o quão enojado eu estou. Mas eu faço, mas de propósito. Você não altera as cores. Mas esses exemplos aí são todos... Isso, exatamente. São um exemplo do que não fazer, né? Do que não fazer. Tem um nãozinho aqui, eu não sei se dá para... Tá dando. E aí tem um não aqui. Verde, tem um não de todo tamanho, tem um nãozinho. E aí o cara... Aqui. Aqui é uma que eu achei que deveria estar prevista, mas de qualquer forma, segundo o manual... Não está prevista, que é a aplicação do escudo solitário, sem as estrelas e sem a faixa. Então, segundo o manual, não pode. Alguém já, vocês já foram no Independência? Não, aqui eu acho que não é a borda, não, viu, Guilherme? Aqui eu acho que é a questão do A falta das estrelas e da faixa mesmo. Mas falta até a borda aí nesse caso. Também está faltando a borda? É porque eu acho que na aplicação desse do claro aí ela não tem, não. É porque a borda. Última capa, o símbolo branco com o fundo verde. Claro, né? Tem. Olha o a preto. Última. Aí, no final, ele fez a faixa e fez a aplicação correta. Muito bem. Então, assim, e esse aqui, que está um outro não de qualquer de todo tamanho, que se fosse só a borda, mas eu acho que é a falta dos demais elementos também, Se você já foi na Independência, você viu isso aqui atrás do gol. Só o escudo desse jeito, sem as estrelas e sem a faixa. Tô errado? Esse é aquele escudo atrás do gol, tá lá. Aquele escudo que tá aplicado lá é dessa forma. Então, assim, é esse tipo de coisa, esse tipo de falta de cuidado que às vezes me tira do sério. Isso aqui, eles fizeram. Embora eu tenha as minhas discordâncias com o que foi definido no manual, o manual está feito, está entregue, foi decidido, foi feito um estudo em cima dele e está lá, o manual está aí. Mas, de um jeito ou de outro, nem isso eles estão conseguindo respeitar. Esse tipo de coisa, principalmente uma coisa tão simples como essa, é que, na minha concepção, é o que me tira um pouquinho de sério, assim, porque não tem necessidade de ser assim. Isso não precisava. Não gera custo a mais ou a menos ser aplicado da forma que você definiu como ele deve ser aplicado. E esse desrespeito eu estou mostrando aqui na capa do manual, mas ele tem acontecido também nas camisas do América. Você pode ver que as camisas, a aplicação do escudo sobre o verde da camisa listrada não é do último ano, mas dos últimos anos, ela não tem respeitado esse manual. Deixa eu dar. O JP, você está ouvindo aí? Sim, estou escutando. Você me passou no privado aqui que sua bateria está acabando? Dá tempo de pegar o carregador lá? Vai lá. Ou você quer encerrar? Não, estou colocando aqui já. Então tá. Esse tipo de coisa. Se você perceber aqui, ó, na camisa atual, né? Sim. O fundo é preto e o símbolo é verde. Exato. Na verdade, como o fundo é escuro, o símbolo teria que ser claro, né? Exatamente. Nas outras camisas, na branca e até na laranja, tudo bem que ele fosse aplicado com o fundo mais escuro. A do Guilherme, por exemplo, o laranja talvez seja um pouco difícil de você interpretar se ele é claro ou se ele é escuro. Mas a camisa do Guilherme que está aí, deixa eu botar ela em destaque aqui. Você vê que está aplicado o símbolo escuro no fundo laranja, e aí eu não vejo problema nisso. Eu acho que ela tá. Esse escudo nessa camisa está bem aplicado. O que, que eu imagino que isso seja? Por uma economia na hora de produzir, você só produz o escudo de uma forma e aplica ele em todas as camisas. Mas o América não deveria aceitar isso. O América deveria zelar pela sua marca, fazer com que ela fosse respeitada. Então esse é um dos problemas que eu tenho com o América. Meu pai foi ano passado pegar ingresso lá numa dos diversos jogos que teve lá no Independência, que você ia, que você pegava uma cortesia, ou sei lá o que, que você ia lá trocar um ingresso. E quando ele chegou lá, ele comentou comigo: papai também trabalhou com comunicação, também foi publicitário por muito tempo e tal. Então ele repara nessas coisas. Minha mãe também, eu cresci dentro de agência, cheirando cola e brincando com letra 7. Então, minha psicopatia começou aí, desde criança. Então papai repara essas coisas também. E ele comentou comigo, falei: pô, cheguei lá pra pegar, tava lá o funcionário do América fazendo a entrega dos ingressos. O cara tava vestindo a camisa pirata. O funcionário do América, dentro do América, entregando ingressos para um jogo do América, estava usando uma camisa pirata. Nenhuma camisa oficial ele estava usando. Aí como que cria-se uma campanha para não comprar pirata se o próprio funcionário está utilizando? Que sentido existe nisso, gente? Como é que pode deixar uma coisa dessa acontecer? Coisas, entendeu? Do América. Coisas do América. Aí não adianta. E é o tipo de coisa que não adianta falar que é América. Sabe como é que as coisas são no América, né? Que a gente ouve isso o tempo inteiro. Ah, sabe como as coisas são no América? A gente não tem muito dinheiro. Ah, o América não consegue. Peraí, não. Isso é básico, gente. Isso aí não faz sentido. Se um funcionário da Coca-Cola for lá aparecer lá sem o uniforme dele, ele não vai trabalhar no dia. Vão mandar ele de volta pra casa. Ah, é claro, a responsabilidade de ter a camisa não é do funcionário que estava lá fazendo a troca do ingresso. É do uniforme, América. A lei determina, o empregador deve fornecer o uniforme ao seu funcionário, já que ele assim o exige. Então, não faz sentido esse cara estar com essa camisa. Não, não pode ser assim. Então é esse tipo de coisa, essa falta de cuidado com algo que seria básico, é que eu não consigo entender e é onde residem a maior parte das minhas críticas que vocês ouviram aqui hoje e as que vocês ainda vão ouvir nos programas futuros que nós vamos fazer sobre o marketing. Eu acho que internamente ali, né, tem um ditado que diz que o óbvio às vezes tem que ser dito, né? Será Exato. Que ninguém chega e fala, pessoal, vocês representam a América, vocês trabalham no América, né? Vamos dizer assim. Eu falo aqui para funcionário, né? Mas às vezes até para um jogador da base lá que de repente torce para outro time, a gente já viu casos disso aí também, de ficar torcendo para outros times aqui da capital, no seu perfil pessoal, da rede social e tudo. Mas será que ninguém chega para esses funcionários, que todos são, desde o cara que vende o ingresso até o jogador da base, e dá né, uma instrução, né, até mesmo porque ninguém é obrigado a nascer sabendo, não é. Dá uma instrução, olha, aqui é isso, aqui a gente trabalha dessa forma, você não pode usar, você pode torcer pro time que você quiser, mas você não vai manifestar isso em redes sociais, você não vai trabalhar com a camisa pirata, você não, né? Imagina, será, cara, que ninguém fala isso? Aqui, a gente teve o exemplo do Zeca Pagodinho, que foi contratado lá pela Nova Skin na época, no lançamento da Nova Skin. O Zeca Pagodinho, que era um bebedor inveterado de Brahma, conhecido por ser grande bebedor de Brahma, a Nova Skin chega com a campanha do Experimenta, e contrata o Zeca, falou: Zeca, aqui, ó, vamos aqui, toma aqui a nossa cerveja. Aí ele aparece na propaganda e fala: tomei, gostei. Aí na semana seguinte ele é fotografado tomando uma Brahma. O Luciano Huck, eu não vou lembrar quais eram as operadoras, mas ele era, sei lá, garoto propaganda da TIM, se eu não me engano. E aí ele posta uma foto no Instagram em que ele dá o print da tela dele. Quando você olha o print da tela, tá lá no telefone dele, a linha de telefone dele é Vivo, de todo tamanho. Né? Teve um caso parecido com esse também, né? Eu acho que até hoje o Twitter faz isso, se eu não me engano. Que ele coloca a plataforma que você postou de alguns atores aí que foram contratados para fazer propaganda da Samsung. Isso. E na hora que postou, apareceu lá, postado do iPhone. Postado do meu iPhone. Do entendeu? Twitter. E o cara tem um contrato com a empresa, é garoto propaganda dela. Então vamos tirar a questão de garoto propaganda, que seja alguém que está recebendo, mas vamos botar só funcionário. Bom, beleza, o cara trabalha na Coca-Cola, mas ele adora tomar Guaraná Dolly. Pois, desculpa, não posta foto no Facebook, cara, elogiando Dolly, falando que Dolly é massa e como eu adoro Dolly, porque você trabalha na Coca-Cola, cara. E tem algumas empresas que são até mais rigorosas. Eu tive a oportunidade uma vez de ir para um bar com um pessoal que trabalhava, eu não sei se era na Ambev, eu não sei, ou era na concorrente da Ambev, não me recordo agora. E nesse bar só tinha a cerveja da concorrência. Os caras beberam água. Porque falava que não queria nem correr, que se eles fossem fotografados ali, que eles corriam risco de sofrer represália na empresa e tudo. O que, de certa forma, né, não é de todo errado, né? Não, principalmente não. Quando se fala de time de futebol, né? Mas, enfim, eles não tomaram, beberam só água, porque a água era o único produto que não era da concorrente. Pronto, então, assim, esse tipo de coisa existe no mundo corporativo. E dadas as paixões do futebol, tem muita gente que desliza, muito atleta que desliza, muito funcionário que desliza, mas isso não pode acontecer. Essas coisas têm que ser cuidadas pelo bem da imagem do clube. Então é esse tipo de cuidado. Eu tô vendo aqui, a galera até já deu uma diminuída na participação. Uma hora e meia de programa. Isso, nós tivemos algumas últimas do Alisson. Que tal do Alisson Fernandes? Eu tô doido para descobrir quem é essa pessoa, não sei mesmo. Ele faz um comentário aqui que eu não entendi muito bem. Como é bom um programa com pessoas civilizadas que esperam sua vez de falar e não ligam uma britadeira no microfone durante o programa. Para quem será esse recadinho gostoso? Hã? Não sei, interrogação fica aí no ar, né? Aproveitar aqui e mandar um abraço pro Corneta e pro Ramon. Não puderam participar hoje desse programa. E o Alisson me mandou também aqui uma outra foto. Procurem aí no WhatsApp a camisa do ABC, patrocinado, o ABC de Natal, patrocinado também pela Caixa Econômica Federal. Camisas 1 e 2, sendo que a camisa 1 era toda branca. E era uma camisa da Wilson, toda branca, com o escudo do ABC, que é predominantemente preto. do local usual, do escudo, né? E a marca da caixa está aplicada em preto e o laranja no X. É interessante. O que eu estou achando mais curioso aqui é que não me parece que o clube tenha necessariamente uma resistência ao azul, porque logo acima tem o patrocínio da marca de farmacêuticos, é MS, que está em azul. Então eu não entendi essa bipolaridade aqui não. Por que tirou o azul da caixa? Curioso. Talvez para não predominar na camisa, talvez. O outro é aquele patrocínio de óculos pequenininho. Eu não sei. O Sérgio Tavares está falando que meu áudio está pipocando. Tá ruim assim, galera? Tá, ele está picotando um pouco. Isso é hora de dar tchau, gente. Tô achando que tá chegando a hora. Minha máquina já não tá aguentando mais. Já achei que era meu fone aqui, mas tá picotando um pouquinho. Tá. É, aí continua. Sim. Então tá. Vamos conversando. Sim. Aí eu vou sair e já volto. Agora voltou ao normal. Agora voltou ao normal. Ah, então tá. Eu fechei uma janelinha aqui, talvez tenha sido isso. Que foi exatamente a janelinha de comentários, gente. Nós estamos com uma hora e meia de programa já. Não tenho absoluta certeza que ninguém mais está aguentando esse papo. O que vocês acham? Continuamos depois? A gente dá uma forçada e passa a entrevista do Milagres aqui? Porque eu acho que é um assunto mais longo, é um assunto que a gente podia destrinchar ele um pouquinho mais, além das respostas que o Milagres deu aqui. O que vocês acham? Eu acho que a gente pode colocar ele para um número 2, que a gente pode falar mais focado nos jogadores, né? Também acho. Um assunto, né? Só para dar um gostinho para a turma, a questão que a gente foi buscar o Milagres, teve até a gente zoando, falou, Milagres, você vai falar de marketing? Tava trabalhando no lugar errado. Não, não é isso, seu corneta Felipe Aboni. O que a gente foi questionar e perguntar ao Milagres era sobre exatamente a questão do marketing pessoal dos atletas. Tem muita gente que questiona se isso não gera, não afeta o desempenho do atleta em campo. Tem muita gente que chama o Mateuzinho, por exemplo, de craque do Instagram. Não sei se é para tanto, é fato que ele está bem presente ali, que é um traço não só do perfil do jogador, mas da geração dele em si. Então, só para vocês terem um gostinho, as perguntas que nós mandamos para o Milagres e ele gentilmente respondeu foram: primeira pergunta, o marketing pessoal dos atletas está cada vez mais relevante em suas carreiras. Há casos de atletas ainda na base com contratos cedendo sua imagem às marcas, assessorias cuidando de sua persona virtual e super exposição de imagem não apenas por atuação em campo, mas até como um traço desta geração conectada. Como você avalia esse cenário? Vê muita diferença entre os atletas da base de hoje e aqueles do passado, seja de quando começou a carreira como jogador ou no início da carreira como treinador? Essa é uma das perguntas que nós mandamos para o Milagres, a primeira delas. Tem outras duas também rodeando ali o mesmo tema. Ele foi muito simpático e atendeu a gente de imediato. A gente está com isso gravado de alguns dias, inclusive, desde que a gente começou a formular essa pauta. Então, eu prefiro também que a gente deixe isso para uma outra oportunidade, para deixar todo mundo curioso aí, só dar um gostinho, fazer vocês voltarem para o... Como é que chama? Como é que eu botei o nome desse programa mesmo? Já até esqueci. Deca Brand na Canela. Foi o 01, foi hoje. Teremos o 2, o 3, quem sabe. Eu acho que pelo menos 4 programas nós temos aqui, porque nós temos coisa pra caramba pra falar. Guilherme, suas considerações finais aí. Guilherme? Opa! Picou um pouco quando você falou. Suas considerações finais. Picou de novo, né? Picou de novo. Considerações finais. Ah, sim. Então, gente, considerações finais, eu acho que a gente tem muita coisa para falar ainda, né? Acho que numa próxima oportunidade do programa número 2, a gente vai poder falar muita coisa, mesmo porque eu acho que ficou muita coisa ainda para a gente poder falar. E é isso. Espero que vocês escutem, quem está ouvindo no podcast, ouvindo no YouTube também. Ansiosamente, pode mandar pergunta também para esses próximos programas que a gente deve fazer dessa série aí do Marketing do América. Um abraço a todos e boa noite. Faz o seu jabá do Aqui é na Canela? Ah, sim. Eu não ouvi tudo, não, mas é para fazer o merchan, né? Do Aqui é na Canela. Exato. Exatamente. É. Isso. Então, gente, a gente tá no ar aí, geralmente, agora a gente tá fazendo... A gente começou esse canal o ano passado, né, meio que numa brincadeira, né? Só que a gente começou a levar um pouquinho mais a sério, mais no final do campeonato e tudo. E a gente tem algumas... aí, o foco é no Brasileirão, mas a gente tá fazendo aí a rodada dos estaduais, com cada um comentando só sobre o jogo do seu time, né? Geralmente, nas quartas ou domingo... quando tiver rodada dos estaduais, né? E é um canal que tá começando agora, tem muita coisa para crescer, para melhorar ainda, a gente se espelha aí muito nos decadentes, né? E é isso. O Henrique saiu, ele tá retornando saiu, aí. Saiu e voltou. Isso aqui é rápido, vai pivot. Melhorou? Tá. Pronto. Deixa eu cortar aqui com o meu retorno, pronto. Então, pois é, essa inspiração no Decadentes é que é lamentável. Eu tenho expectativa que vocês melhorem no futuro. O povo acha vocês lá no Facebook, né? CD do Deus, canais todos. Isso. É, em todas as redes sociais, Aqui é na Canela. Serviço completo. Seu Brand Bola, JP Saraiva, seu Merchan e seu adeus, seus comentários finais. Bom, é isso aí, agradeço, Henrique, pelo espaço aí no Decadentes. Não, agradeço não, você que teve a ideia, pô. Agradeço a participação de vocês dois aí nesse projeto. Vamos continuar depois, então, com o restante das pautas. Tem muito assunto ainda pra gente debater. Espero que alguém, né, do Marketing da América possa escutar a gente e perceber algumas das situações que a gente expôs aqui. Quem quiser conhecer o Brand Bola, que é o meu canal no YouTube sobre marketing no futebol, é só acessar brandbola.com. As mídias sociais é @brandbola, Instagram, Twitter, Facebook. Inclusive tem o sorteio da camisa do Brand Bola. Isso. Lá no Facebook, facebook.com/brandbola, a gente está sorteando uma camisa lá. E é isso, agradeço aí o papo com vocês, foi bem bacana. Boa noite para todo mundo que esteve aqui com a gente. Maravilha. Eu vou colocar o link nessa postagem aqui no YouTube, no blog do Decadentes, e também é onde eu tenho para botar. Ah, provavelmente lá no Facebook também, o link para essa promoção da camisa do Brand Bola aí que eles estão sorteando. Entrem lá, participem. Nós vamos ficar por aqui. Decadentes volta como Decadentes na segunda-feira para falar do resultado do jogo de domingo. Possivelmente mais uma vitória, é o que esperamos. Jogo importantíssimo pela classificação no Mineiro. Aí vão voltar aqueles rapazes que fazem bagunça, que falam um em cima do outro, aquela coisa desesperadora. Fiquem tranquilos. E a gente anuncia, a gente vai acompanhando a gente aí. E a gente anuncia quando teremos um segundo Brand Bola. Ainda não comentei nada com os meninos, não combinamos nada, não. Acho que se pá, no meio da semana que vem a gente consegue fazer outro. Será que não? Sim. Não, sim. A gente combina isso aí. A gente vamos combina, combinar, né? Então, vamos marcar para não deixar o tema esfriar. Não deixa, não. A gente aproveita e repercute o lançamento de fato, cara, da camisa. A gente já vai ter a camisa 2 sem meros spoilers. Isso. E a gente vê como ficou o uniforme e volta pra pauta. E aí eu prometo que no próximo, sim, nós vamos botar o Milagres como um dos primeiros temas pra gente não correr o risco de estourar, cansar de falar aqui e deixar vocês na mão depois do convite com o Milagres. Tá certo. Valeu, galera. youtube.com/decadentes vai estar no feed do MP3 lá, do feed do Decadentes, do podcast. Essas coisas, se você está ouvindo o podcast e não entendeu nada das imagens que a gente estava falando, entra lá no youtube.com/decadentes, vê mais ou menos ali o tempo da conversa nossa, que você vai ter as imagens na tela lá do YouTube e vai ficar mais fácil entender as bobagens que a gente estava falando aqui. facebook.com/decadentesamg, twitter.com/decadentesamg, Instagram lá não temos ainda, porque nós não temos saco para mexer em tanta rede social dessa vez, de uma vez só. Basta YouTube, Facebook e Twitter. Obrigado demais, galera, todo mundo que participou, todo mundo que ficou aí até esse horário. aproveitem os comentários aqui, ou do blog, ou do Facebook, onde vocês quiserem, pra, não só do Decadentes, mas do Brand Bola, do Aqui na Canela, enche o saco lá do Guilherme também, manda as perguntas que vocês tiverem para o marketing, a gente vai filtrar isso, a gente vai correr atrás de uma resposta, ou de fazer uma análise para vocês, e a gente gosta de falar que o torcedor do América... Isso foi até esgotado naquele meme do Raiz e Nutella, de que o torcedor do América ele não gosta de futebol, ele gosta do América. No nosso caso aqui, a gente não gosta muito de futebol, a gente gosta mais do América mesmo, mas o problema é que nós gostamos de marketing também. Então nós também vamos falar mais desse assunto, e esse é o que pautou as nossas carreiras, é um assunto que a gente gosta, que a gente entende um pouquinho, e a gente vai tentar passar para vocês o que a gente puder, tentar entender essa loucura que é o marketing do América, que vem melhorando, não vamos esquecer. Não queremos terminar aqui com baixo astral também, não. A gente sabe que o América tem essas limitações, a gente só critica porque a gente acredita que o América pode fazer mais, a gente tem essa crença de que com o que tem disponível hoje à mão, o América consegue fazer mais, consegue fazer melhor, e é isso que nós estamos aqui para tentar ajudar nesse sentido e também esclarecer um pouco o torcedor. Certo, galera? Obrigado demais a todo mundo que participou, quem ouviu até agora. Abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Vocês acreditam que o meu mouse deu pau? Não vou conseguir terminar o programa. Sério? Eu tô falando sério. Mas, gente, a pessoa sai do Decadentes, mas o Decadentes não sai dela. Eu tô falando sério, cara. O outro notebook que tá fazendo a transmissão do programa tá com o mouse travado. Ah, é porque eu apertei aqui, ó. Já sei o que foi. Ô, gente, bloqueou. Eu bloqueei na hora que eu fui. Na hora que eu fui cortar o som. Ô, já, fiquem com essa. Falha nossa. Fiquem com esses bastidores e esse falha nossa. Agora é pra valer. Valeu, moçada. Até mais. Valeu.